casa é tua, faz morada em meu viver, faz conforme o teu querer, deixa que eu viva em teu altar e reina em mim, pois tu és quem comanda os ventos que soprem sobre os mares, tu és minha esperança e hoje a tua glória me alcança. Quem bate terrível mal, quantas vidas destruiu, se afaste, minha vida é santa, já perdeu. Okay.